passa, faz o homem gemer sem sentido. Cão! Simbora, meu povo, bom dia! 9:19 aqui, ó, no programão do Jacão. Vou lá acionar o nosso WhatsApp por todo o Brasil, 38998009797. O WhatsApp do Jacão, 38998009797. WhatsApp do Jacão. Vem comigo! Domingo é sempre bom. E domingo tem que ter o programão do Jacão e a audiência tá lá nas estrelas, né? Graças a você, o nosso programa é líder de audiência em todo o Brasil. Quero aqui abraçar todos vocês e dizer também que o nosso programa tá no meio de semana, né? Das 16h até as 19h e aos domingos de 8 até 1. O Laércio tá ouvindo a gente, é o maior cortador de energia do Brasil. Olha ele aí. O grandão. Fala comigo, grandão. É pra fechar as porteiras do Pozo Aldo, hein? Nós estamos indo pra lá, viu? Atenção, não, peraí, tô falando com você. Ele tá trabalho hoje em Pouso Alto. Atenção, você de Pouso Alto, tá com a luz aí atrasada. O Laércio trabalha na CEMIG e ele manda avisar. Hoje, como é que é, Laércio? Vai cortar as energias hoje aí de Pouso Alto, como é que é? O grandão, pede pra fechar as porteiras do Pouso Alto aí, que nós estamos indo pra lá, viu? E o plano hoje é frango caipira no almoço, viu? Ai, ai. Eu não quero nem saber. Vai pro Preto Cardoso, não. Ô, Preto. Galinha lá, ó. Aproveita e desce o cacete lá do Canela Amarela lá. Tá vendo, Preto? Indireta pra você aí, ó. Manda um alô aí pro grupo da Zoeira aí do Barrocão aí, ó. A galera top de linha aí, ó. Maravilha, maravilha. Abração pra toda a turma do Barrocão também. O Adeus tá por cá. Ô, Adeus, bom dia, meu irmão. E aí, Jacão, manda pra nós aí a cavalgada aqui no Boteco de Mar. Lá tem um grande forró hoje. Ó, que maravilha, tem cavalgada hoje? Ó, que chique, hein? Abração pra todos vocês, Adeus. A Rosana também tá por cá. Oi, Rosana. Bom dia, Jacão. Bom dia. Do céu. Que é Rosana da Fazenda Cedo em Bocaiúva. Tudo jóia, meu bem. Traga um modão pra nós e de Paulo e Paulo, em Amor de Primavera. Por isso pro meu esposo Jonas e pro meu pai que tá aqui mais nós visitando nós aqui na roça, aqui hoje, pleno domingão, fresquinho, graças a Deus. Meu pai Carlos, lá de Bocaiúva, tá aqui mais nós, moiando o dente aqui, mais meu marido aqui, tomando aquela pinguinha, quer fazer aquele caipirinha pra eles. Bom demais, com hein? Deus, tchau, obrigado. Com Deus, Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado, viu, gente? Toda a turma de rádio ligado com a gente, obrigado sempre pela companhia. A todos os nossos grandes amigos ouvindo a gente. O Zé Hamilton tá em Redenção no Paraná. No Pará, né? A Neuza Gonçalves tá dando bom dia pro Jacão. Tá em Itapevi. Oi, Neuzinha, beijo pra você, menina. Bom domingo aí. O Jonas chegou por cá também? Bom dia, Jacão. Bom Traga dia. Um modão parando a prateleira de cima aí. Deixa comigo, aí. Victor e Léo. Deus e eu no sertão. Que modão. Minha esposa Rosana. Meu sogro tá aqui, Bilu. Maravilha, que Deus abençoe. Valessa, tá lá na roça, lá escutando você lá. Maravilha, meu irmãozão. Meu irmão Elias, lá no Santo Ingraça. País Boca de Burro. Ivan, Dema, Nelim, lá no acampamento Pedro Marcelo, Gilei, Miau, Tumé, Luiz Henrique, lá no Recanto Apaixonado, pra Gilei e todos os ouvintes aí. Maravilha. Faça arroz e traga esse modão pra nós aí. Gratidão, meu irmão, tudo de bom, viu? Obrigado aí, bom domingo também pra todos vocês. Eliete, oi Eliete, bom dia, meu amor. Bom dia, meu amigo, trem doido do céu. Você tá boa, minha filha? Um ótimo domingo pra você, Jacão. Pra nós, meu bem. Tô aqui na escuta, passa uma música aí de Teodoro e Sampaio, Aprendi a Viver. É isso aí, meu amigo. Um beijo, meu bem. Um domingo com você é um domingo de paz. Amém. Um domingo de alegria. Amém, amém, mas amém. É isso aí, quando eu sempre falei pra você que você é o cara, que você é o cara. Que Deus abençoe esse dom que você tem. Amém, meu bem. É isso aí, meu amigo. Tamo amo, junto. Amo você, meu eu bem. Eu tô na escuta e quero ouvir minha música. Ah, vambora, uai. Deus te abençoe. A música de... ou Mulher Carente. Mulher Carente, com Teodoro Sampaio. Obrigado, Eliete, pelas palavras. É com essas palavras que a gente tem esse grande compromisso de estar aqui no rádio, levando alegria, né? Levando descontração. Obrigado, que bom vocês se sentem bem ouvindo o programa do Jacão. Obrigado, vem. Jacão, aqui é o William Santos, da Rádio Terra de Montes Claros. Tô aqui curtindo o seu programa. Alô, William, Rádio Terra, Montes Claros. Abraço pra todos vocês aí. Eu tenho uma amiga da Rádio Terra aí, que é eu acho que é a Aline Dias, é isso? A Dias aí. Eu tive com ela, né? Já há algum tempo. Eu abraço a todos vocês de Montes Claros. O padre Zenóbio, ô padre, padre de Francisco Dumont, Sempre que pode, ele participa aqui com a gente também. Padre, a sua bênção e bom domingo, meu irmão. Bom dia, Jacão, com bom dia. Programão. Eita, coisa boa! Ligadão aqui, tá? Que maravilha, padre. Deus abençoe. Abençoe o senhor também. Todos os seus ouvintes aí, toda a sua família. A sua bênção, padre. Abraço. Que Deus continue abençoando o senhor aí à frente da paróquia Nossa Senhora da Conceição, né? É isso? Aparecida da cidade de Francisco do Mão, Minas Gerais. Obrigado, padre. Que Deus abençoe o senhor e a sua bênção sempre. Quem mais está com o Jacão? Bom dia. Bom dia, Jacão. Aqui é Miriam. Ei, Miriam. É de Montes Claros. Gostaria de oferecer a música com Zezé de Camargo e Luciano. Linda, linda. Maravilha, pra bem. Todos de Montes Claros. Um abraço a todos. Obrigada, vocês, viu? Jacão. Obrigado a todo o povão de Montes Claros nos ouvindo. Muito prazer, eu sou o Jacão da Rádio. Alô, Anésio, bom dia, Anésio. Bom dia, Jacão. Bom dia. Mandar um abraço aí pro meu amigo aí, ó. Baianão, lá no Garfim de Pan. Pede o Francisco Dumont. Aqui é Anésio, Estalagem Hotel. Maravilha. Um abraço também pra Carlos, lá na Catarina, mas José e toda a família aí. Um abraço a todo mundo. Aldair Torneiro, pra falar com ele, porque ele levantar mais cedo, ele levanta muito tarde. É domingão, né? Beleza? Um abraço, Deus abençoe. Anésio, um abração pro senhor também, Deus abençoe sempre, viu? Obrigado com o rádio ligado aqui no nosso programa deste domingo. Abraço a todo esse povão de Bocaiúva. Alô, Entulho de Bocaiúva! Bom dia! Oi, Jacão, bom dia, Jacão. Bom dia! Bom dia pra atacar de varejo pra todos os ouvintes nossos, viu, Jacão? Que Deus abençoe aí esse domingão, que Deus abençoe esse programão aí, que é um programão que é um programão gostoso e alegra os corações. Obrigado, meu irmão. De toda Minas Gerais, né, Jacão? Deus e o Brasil. Abençoe. Ô, Jacão. Oi. Deus que ilumine você aí, né? E que transmita essa energia pra nós, viu? Obrigado, e, meu irmão. É, domingão é o motivo, né, da gente sintonizar nessa rádio aqui e ficar ouvindo aí seu programão, viu? E gostaria de ouvir uma música aí, pode ser com Chitãozinho, Chororó, Terra Tombada, e ofereço a todos os ouvintes, viu? Que gostaram da música. Tá bom, Jacão? Tá bom, meu irmão. Um abraço e fica com Deus. Com Deus também. Seu amigo Artúlio. Grande Artúlio. Para Minas Gerais e todo o Brasil. Que Deus abençoe sempre, meu irmão. Um abração, Artúlio. Obrigado, obrigado, Deus abençoe o senhor sempre, viu? Bom domingo aí, aproveite bastante o máximo, né? O Sidival Aquino tá ouvindo a gente também. Jacão, estamos aqui na chácara Dois Amores na Escuta com Luciana, Maciel, Laurinha e a dona Bill. Ô, Sidival, vai sair o que hoje aí no cardápio, questão de mulher aí, hã? Depois você me fala o que vocês vão fazer hoje nesse domingão. Dona Maria Iva tá por cá também. Ô, dona Maria! Bom dia, meu bem. Que Jesus te abençoe. Abençoe nós. Um bom dia, um bom domingo e um bom trabalho. Amém, Jacão. Amém. Jacão, se você puder, depois você manda pra mim, Jacão, os quatro cantos da casa, Jacão. Deixa comigo, meu bem. Eu ofereço pra minhas amigas de Buritizeira e meus irmãos no bairro São Geraldo e todo o seu ouvinte. Obrigado, falou, meu bem. Que Deus abençoe sempre a senhora também, toda a turma em Pirapora nos ouvindo neste domingão. Obrigado pelo rádio ligado, obrigado pela companhia. O Tião também tá por cá, o Tião. Bom dia, Zacão. Tudo bom bem? Dia, tô bom, a Deus, né? Graças a Deus. Um modão pra mim aí. É Valdo Braga, aquela cruz que carrega. Beleza, meu querido? Na hora, meu irmão. Pra todos os ouvintes, Landés, lá no Buritizeiro. Pra minhas irmãs lá em Salina, tá bom? Eu tô falando aqui de Pirapora. Tá na clube, tá bom demais. Valeu, meu irmão. Um abraço, meu querido, um bom dia pra você. Pra você também, pra toda a turma em Pirapora nos ouvindo, tá? Claro dos Poções em peso com a gente, bom dia. Bom dia, Jacão, que é Lucineiro de Claro dos Poções, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um abraço pra você, pra toda a turma em Claro dos Poções. Lucimeire, obrigado, viu, bem, pela recepção. O Everaldo também tá por cá. Ô, Everaldo. Fala, Jacão. Bom dia. Tá quero ouvir, vem, né, Raí? Gratidão, meu irmão, tudo bom, viu? Obrigado, deixa... e bom domingo também pra todos vocês. Pra todos os atleticanos. Valeu, todos os atleticanos. Ele tá com o somzão ligado lá em Altão. Alô, Renatinha, Jacão, trem dois. Bom dia, meu aqui, bem. Renatinha do bairro Santa Maria, em Pirapora. Tudo tá bem, boa? Meu querido? Ah, tô bom demais. Espero Deus que você esteja ótimo. Jacão, pode passar pra mim, por favor, o Amado Batista? Qualquer um, por deixa favor. Deixa comigo, quero viu? Quero agradecer pra todos os ouvintes, vocês aí, família, da Palma, todo mundo. E minha família e todos os ouvintes, viu? Pro Hélio aqui no Nova Pirapora. Obrigado, Jacão. Um abraço feliz. Um beijo. Deus te abençoe. Abençoe todos nós, meu bem. Beijo pra todos vocês aí. Minha amiga ouvinte, a Floriana. Oi, Flor! Jacão, bom dia. Bom dia. É a Floriana aqui de Rolonópolis. Gostaria de ouvir uma música de Eu Nego Sou Limões. Ninguém faz igual. Deixa comigo. Tá bom, meu bem. Beijo pra você. Bom domingo. Charles Antônio também tá com a gente. Oi, Jailão. Bom dia, Charlie. Ô, trem doido do céu, bom dia. Bom dia. Esse programa aí, hein? No, tá ouvindo aí? De audiência em geral, hein? Tá ouvindo aí, tô aqui, né? Tô preparando aqui pra tomar o suquinho, moço, da confusão. Ouvindo o programão e preparando um frangão. Nossa, pra pôr senhora. No fogão. Que oh, maravilha. Do céu, você tá doido de cachaça. Aí pra é bom, rebater hein? Só uma pinha boa, o tempinho tá fresquinho aqui em Bocaiúva, rapaz. Ah, que maravilha, tava meu com saudade de vocês, eu moço. Também, você não some, velho. Esse programão, essa turma beleza da audiência, eita de acho. Mas manda uma música pra nós aí de Chitãozinho Chororó, fio de cabelo. Deixa comigo, viu? Ofereço pra toda a turma minha do WhatsApp. E aí agora não fica faltando ninguém. Você fala no WhatsApp, fica faltando ninguém. É todo mundo do WhatsApp que são meus amigos. Forte abraço, compadre. Até mais. Valeu. Deus te abençoe. Deus abençoe você tá também. Obrigado. Tá bom demais. Ah, Deus abençoe, meu amigo Charles. Papai do céu te abençoe sempre. Obrigado, viu? Meu amigo da massa, você tá sumido, ele apareceu hoje. Ô, da massa, bom dia, Dadá. Ô, Jacão. Como é que tá o senhor? Aqui é da massa Leal de Corinto, meu brother. Você soma, uai? Irmão de João Barreira aí, de Vaza da Palma. Maravilha, bem-vindos. Você falou, meu amigo, que tinha um colega seu aí que trabalha na CEMIG, que vai cortar a luz de muita gente aí, aqui em Corinto. Ah. Nós estamos pegando pesado com a gente aqui. É Elber da Copasa. Elber é outro também, danado. Esse Elber é cunhado de Jota Marcelo, locutor da Rádio Cidade aqui. É, brincadeira, é parente da gente, primo. Ah, um abraço pra você, meu amigo. Obrigado, amor. Jacão, eu queria participar do seu programa, viu? Foi uma música top aí das prateleiras de cima, se possível, com tunique, tinuco, a moda da mula preta. Na hora, aí meu. Aí você manda pra João Barbeiro aí, meu amigo. Deixa falou? Comigo. Elvio também, aqui é gente boa demais, pode mandar pra ele, tá sempre ligado nessas emissoras aí, falou? Valeu, meu irmão. Um abração pra Jota Mazé também, e um muito especial pra você. Obrigado, Damasco. Um abraço, meu abraço amigo. Abraço pra toda a turma em Corinto, Minas Gerais, os ouvindo. Obrigado, viu? Dá um abraço no Elvio aí, é o nosso grande amigo, o Elvio coitando as águas do povo, né? Trabalha na Copasa e também tem o outro sem vergonha, que é o Laércio da Potência, que corta as energias. É, atenção. São vocês que estão com os talão atrasados, vocês dão pressa. Como é que é, Jaquim? Tá atrasado aqui na rádio também? Poxa, não, no programa do Jacão tá atrasado. Então paga logo, que estão na ativa hoje, viu? Fogão da prateleira de cima é com o Jacão. Oh, oh, o seu domingo mais feliz. Programa do Jacão.

da moda boa é o Chitãozinho e Chororó. Fio de cabelo a você ligados em todo o Brasil. Nós vamos acionar o nosso WhatsApp agora, hein? É todo o Brasil de rádio ligado aqui, ó, no programão do Jacão. Bom dia! Acordar ouvindo o programa do Jacão. Pra mim é a combinação perfeita. Bom demais, ô Sinivaldo, bom dia. E aí, Jacão? Ai, ai, ai, só pelo pelo tamanho da panela e pela pressão, e pena que você não tá sentindo o cheiro, imagina o que que vai sair aí, Jacão. Vai ser um franguinho caipira, bom demais, hein, Sinivaldo, depois você me manda a localização que eu vou ir comer esse franguinho com seu, aí, tá doido. Dona Maria Mercedes, minha mãezona de Barrocão, bom dia e benção, mãezona. Bom dia, Jacão, primeiro lugar, meu, Deus te abençoe, meu filho. Amém, mãezona. Vai, meu filho, o que você tá fazendo na Rádio Clássica? Tá vendo aí? Não falou nada, não sabia nada. Falei com você quando é que você fosse que eu tava atrás? Tô mesmo. Pra sintonizar seu rádio, sua, o canal da sua rádio aqui, é. Vou no canal da Rádio Clássica ou você na Clássica? Tá vendo aí? Bom, graças a Deus por isso. Deus abençoe, meu filho. Deus te ore, Deus te guarde. Amém, meu pai. Mandou uma música bem bonita pra mim. Você vai escolher a música, viu? E mais um bom domingo pra você. Deus que abençoe. Abençoe Deus a senhora, abençoe mais uma. Viu, Jacó? Fica com Deus. Com Deus saudade. Também. Muita saudade de você. Ah, eu também tô morrendo de saudade da senhora, viu? De coração, um beijo pra senhora. Quando eu for aí, faz aquela vaca atolada novamente, viu, mãezão? Um beijo pra senhora, pro Nen, Cari também de Claro dos Poções. Dá um abraço apertado no Tony também, seu filho, né? Ah, toda essa turma maravilhosa de Barrocão aí também. Bom dia, Geralda! Oi, Jacão, bom dia. Bom dia, Geralda. Tudo bem? Tô bom demais, aqui senhora. Aqui é a Geralda, aqui de Pouso Alto. Um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe, viu? Me abençoe nós, meu Jacão, bem. Jacão, eu gostaria de ouvir a música Casa de Caboclo. Viu? Ofereço para todos que gostaram da música e para toda a comunidade aqui de Pouso Alto. Abraço, abraço a todo esse povão de Pouso Obrigado. Alto. Deus bom abençoe. Domingo. Obrigado sempre com o rádio ligado e continue sempre firmes com a gente, dona Geralda. Obrigado. Quem mais está com o Jacão? Bom dia, Jacão. Bom dia. Estamos aqui em São José do Pedregulho, preparando aquele canela amarela. Nossa, manda um modão para nós aí. Beijo, abraço. Beijo, beijo. Deus te abençoe sempre. Obrigado com rádio ligado. Obrigado pela companhia de todos vocês, viu, gente? Bom domingo. Minha irmãzona, Jaqueline, Rodrigo Gás, o Eduardo, a Maria, toda a turma em Jequitaí. Bom dia, Jaque! Bom dia, Jacão. Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia, meu bem. E aí, estamos por cá, viu, em Jequitaí. Estamos aqui na rua mesmo. Eu, Rodrigo, Eduardo, Maria e nosso irmão aqui, Derico. Tá pedindo aqui pra tocar aí Barquinha de Ouro, viu? Estamos aqui também apreciando o dia, hoje tá mais nublado, não tá aquele solão quente, íamos pras cataratas, mas sim, o sol hoje tá, escondeu, resolveu esconder. Então nós começamos a fazer os trabalhos aqui em casa, tomando uma aqui. Ah, bom chega demais. Pra cá. Vou chegar, ó, no carnaval, eu tô aí com vocês a trabalho também, quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer o nosso prefeito Binha Caldeira, pelo convite, convite feito, convite aceito, agradecer a Jaque, Jaque também, toda vez que eu vou pra Jequitaí, eu me hospedo na casa da Jaque, né, e o Rodrigo também, obrigado, viu? Abraço pra todos vocês aí, viu, gente? São 9h44, programão do Jacão continua, daqui a Jitim. Alô, dona Maria das Graças e Sandra na escuta do nosso programão. Bom dia! Por que é que eu fui amar alguém assim desse jeito? Por ele eu larguei tudo, acreditei no fundo que fosse perfeito. Por que é que eu fui amar alguém? Alguém que foi me abandonar. Pior é que ainda amo, e o nome dela eu chamo aonde quer que eu vá. Vou chorar, vou amanhecer nessa mesa de bar. Põe o cabaré no telão pra tocar. Cachaça e modão é um remédio pra dor. Vou chorar ouvindo o modão que ela mais gosta, do Leonardo e do Eduardo Costa. É bom, mas machuca esse tal do amor. Por que é que eu fui amar alguém? Alguém que foi me abandonar. Pior é que não, e o nome dela eu chamo aonde quer que eu vá. Vou chorar, vou amanhecer nessa mesa de bar. Ponho o cabaré no telão pra tocar. Cachaça e modão é um remédio pra dor. Vou chorar, ouvindo o modão que ela mais gosta. Do Leonardo e do Eduardo Costa. É bom, mas machuque esse tal do amor. Vou chorar, vou amanhecer nessa mesa de bar. Ponho o cabaré no telão pra tocar. Cachaça e modão é um remédio pra dor. Vou chorar, ouvindo o modão que ela mais gosta. Do Leonardo e do Eduardo Costa. É bom, mas machuca. Moda boa e prateleira de cima aqui no programa do Jacão. São 9:47. Bom dia! Programa do Jacão. Andei fazendo na Europa, não demorou pra chegar uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das feras graves, das maré forte do mar. Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das terras bravas e das maré forte do mar. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque ela é carinhosa e sabe amar. Tirar de fuzil e metralhador no combate de uma guerra, será ela vencedora. Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira. Ensinei ela a tirar de fuzil e metralhadora no combate de uma guerra, será ela vencedora. De boa gente, de família justiceira. Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque ela é carinhosa e sabe amar. Jacão. Faltando só 10 minutos para as 10 da manhã. Gente, a hora tá passando acelerado, né? Voando demais. Eita, quem tá com o Jacão? Oi, Jacão, como é que tá aí, nego velho? Bom demais, mandei, vai. Mandei uma música pra lá da prateleira de cima, que eu tô aqui no Recanto Encantado, fazendo aquele franguinho caipira. Ó, que maravilha. Você me conheceu, você, nego velho? Vem cá ajudar nós a comer franguinho caipira aqui. Vai, vambora. O que ele tá falando é batatinha. Sou batatinha. Muito obrigado. Com André e Andrade, caçunha de André e Andrade, bem bonito aí. Deixa comigo, viu, seu Batatinha? Uai, oportunidade não vai faltar, não. Talvez eu vou ir também, uai. Um abraço pro senhor, seu Batatinha. Bem-vindo sempre, viu? Que Deus abençoe a sua vida, toda a turma aí. Luiz Rafael tá por cá. Ô, Luiz! Ô, Jacão, meu amigo. Bom dia, Jacão. Bom dia, Luiz. Jacão, foi você, você mandei um alô pra meu neto e tu, Israel, Esther Manuel, entendeu? E mais os outros que estão aqui escutando o seu programa, Jacão. Maravilha, Luiz Rafael aqui de Bocaiúva. Manda uma música partilheira de Riga pra nós. Deixa comigo, Luiz. Falou, Jacão. Com Deus, meu irmão. Papai do céu te abençoe sempre. Bom domingo aí. Vou falar em domingo, Domingo Neto tá aqui, ó, Domingão. Bom dia, Jacão. Manda um modão pra